dançar, meu bem comigo dançar. Agitar, meu bem amassar, agitar. Arrepiando o ciriquito do salão, vem dançar até cair no chão. Vem dançar, meu bem comigo dançar. Agitar, meu bem amassar, agitar. Arrepiando o ciriquito do salão, vem dançar até cair no chão. Madrugando, vento sol clareando, e o rapaz machucando a moça atrás, vai arrepiando mais e mais. Agitando, eu só sei que vou bailando. Madrugando, vento sol clareando, e o rapaz machucando a moça atrás, vai arrepiando mais e mais. Agitar, meu bem amassar, agitar. Arrepiando o ciriquito do salão, vem dançar até cair no chão. Vem dançar, meu bem comigo dançar. Agitar, meu bem amassar, agitar. Arrepiando o ciriquito do salão, vem dançar até cair no chão. Agitando, eu só sei que vou bailando. Madrugando, vento sol clareando, e o rapaz machucando a moça atrás.